Salvador, bom dia, tá 9354, ponto de espera da 28 pronto. Bom dia, ali mantém. Ali mantém 28, 9354. Tá 9354, docilagem autorizada de Salvador, vento agora de 250 graus 079. Teste de decolagem, tá 9354. Controle, Papa Uniforme, Papa Alfa Kilo. Papa Uniforme, Papa Alfa Kilo, controle, prossiga. Papa Alfa Kilo em ascensão até 1500 pés com proa para Lagoinhas. Entrando no corredor Vera Cruz para Lagoinhas. Seguinte, corredor Vera Cruz, após passar bom despacho, está autorizado a prosseguir direto a Lagoinhas. E manterá um 1500 pés, confirme. Estou corrigindo, o Papa de Forma Papa Alfa Kilo vai prosseguir corredor Vera Cruz após Interlagos, vai tocar RBT na 197 e logo após vai seguir com o Proa de Alagoinhas, se possível. Certo, então eu entendo que prossegue Salvador para a toca arremetida, ingresso corredor Vera Cruz, mas escuta para Interlagos. Papa Uniforme, Papa Alfa Kilo. Corredor Vera Cruz, escuta para Interlagos, o Papa de Forma Papa Alfa Kilo. Alfa Kilo é Sony 5061, Alfa Charge normal. 5061 no Alfa Kilo. Salvador é o gol 1983. Esse é o 9354 decolado na Gole, mantém na proa. Bom dia, está 9354, contato radar na decolagem, posso dar 3000 pés, estou autorizado a voar direto Gole. Ok, após 3000, voa Gole, está 9354. É o Gol 983. Obrigado. Salvador, o Gol 397, posição 3, feedback acionamento. Gol 397 autorizado, portão 03, puxa acionar, reporta táxi. Portará. Estou no meio nível de voo 400 via Upper Whiskey 50. Decolada 28 após a decolagem, mantém a proa até 3.000 pés após curva esquerda na saída Gole, Eval, Eudes. Gole, Eval, após Eval, direto posição Eudes. 5070, o transponder, o controle 19.35, Gol 983. Nível 400 aprovado para São Paulo Guarulhos via Uniforme Whisky 50, decola da 28, mantém a proa até 3.000 após Gole, Eval. Após Eval, direto Eudes. No transponder 5070, controle 1935, portão 04, informação November, Gol 1983. Pede, confirma apenas o transponder, não consegui copiar. 5070, é isso? Afirmo, cotejamento correto, 04, portão, reposicionando pronto. Obrigado, mano. Nossa. O solo web 76726. Agora ciente da November 330 para Recife. 330 Recife, será coordenado, vai de cópia na 726 da web. Eu sabia, obrigado. T54, chama o centro Recife, frequências 13325, alternado 1264. 3325-264, bom dia. Bom dia. Papa Alfa aqui, eles estão autorizados, todo da Rota Pareira presente. Toda a Rota Pareira presente, o Papa Uniforme, Papa Alfa Kilo. Salvador, o Gol no 397 para o táxi, GB 101, autonomia de 2 horas e 42, alternando Aracaju. Aracaju, 2h42, confirma o PLB? 101. 101, sim, está autorizado seu táxi via Índia Alfa, reporte antes do táxi foi Delta, Gol no 397. Índia Alfa, reporte antes da Delta, Gol no 397. Bom, Salvador, bom dia, Papá, bom dia, Romeu da Pede livre acionamento, repasse quando pronto para o táxi. Chame a 2086 para o translado. Seu táxi até o ponto de espera da Gulf, ajuste no 0 no 6, quando pronto no ponto de espera, 2086. Desde até a Gulf, quando pronto, 2086. Controle, bom dia, o Papa Sandro, Juliette Quebec-Quilo. Bom dia, Juliette Quebec-Quilo, prossiga. Praça de Jacobina, está 54 milhas de Salvador, mantendo 5.500 pés, com 0154 no transporte. Juliette Quebec-Quilo chegou a efetuar um plano de voo para Salvador? Não, negativo, não conseguimos falar com você. Gente, força vez, quando for prosseguir para Salvador, faça um plano até via Folinha, Sala IES ou Juliette Quebec-Quilo. E foram pessoas a bordo? Duas pessoas a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Vera Cruz. 3 horas, alterna Vera Cruz. Confirme nível 055? Afirmo. Esse é condições visuais, informe ingressando a terminal, Juliette Quebec-Quilo. Quebec-Quilo, Juliette Quebec-Quilo, por gentileza, confirme o tipo do equipamento. Charlie 1-8-2. Gente. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Romeu no Mundo Alguma, da Estadade, Mangá da Prata, Petita, Prata, Pela Gá, Mera de Tarsinho, Mera de Tarsinho. Alívio táxi, depois com o mesmo na pista. Alívio táxi, a mandará para o mesmo na pista. Tartarilha agilizando o táxi sobre a pista, reporte pista livre, Romeu Novembro. Aqui no visual aeródromo. Afirma, Tilson. Na torre 1, no 8, decimal 6. No 8, decimal 6, Papa Alfa Kilo. Webjet 672B, pronto, cópia. Afirma. Webjet 672B, autorizado Recife, nível de voo 330, via Uber Whisky 58. Decolagem 28, após a decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva à direita na saída Aron, transição Melim. 5074, transponder o controle 19.35. Pode manter a perda da roda para 3.34. Pelo APT Salvador, ok? Ah, sei lá, Gil. Ok, Gil. Transição Melim. Aaron, Alfa Romeo Oscar November, Melim, Mike Eco Lima, Índia November. Aaron Melim, 5074-1835 com o controle 11935. Desculpa, 1880-1935 é a torre 7186 agora, né? O 6726 Webjet. Muito obrigado. Afirmo com o desejamento correto. Portão 02, é após quando pronto. Portará, obrigado. O Gol no 37 decola de imediato? Positivo. Positivo, então tá livre a decolagem da pista 28, vento de 220 graus, meia dúzia de nós, mantenha por até 3 mil pés, tá? Informa o tráfego no final da pista 17, que não interferirá com a sua decolagem. Certo, para a decolagem, mantenha por até 3 mil pés, o Gol no 37. Ciclo pista, Romero na 90, errado está. Gente. Papa Alfa Kilo. Gente, aguarde a transição de pouso. Informe Papa Alfa Kilo. Aguardando. Zero, passageiro na controle. Sábado em 1-1-9, de 1-6-5, volta 2-6-0. 2-1-3-9-7, decora de Salvador aos 2-8, transfere 1-1-9, de 1-6-5, tem um bom voo. 1-9-35, bom dia. Papa Uniforme, Papa Alfa Kilo, está autorizado o toque arremetida, pista 17, vento agora de 240 graus com 04 nós. Bom dia, 1397, contato radar na decolagem, liberada a restrição, suba ao nível 220. 220, mantenha pro até 3000. Liberado, senhor, e mude o transponder para 5065. 5065. Está liberado na proa de Goiás. Bom dia, Goro 798, Goro 798, Goro 398. Papai Uniforme, Papa Alfa Kilo, tocou e remeteu de Salvador aos 29, vai prosseguir para o setor sul agora, porque aqui é o corredor Axé ou o corredor forte? Vai prosseguir para o corredor forte, se autorizar para a direta para Lagoinhas da Presente, o Alfa Kilo agradece. Tá, primeiro curva à esquerda, ingresso no corredor forte, tem coordenadas com controle, tá? Só um minutinho, mantenha a linha do litoral aqui, curva na esquerda, aguardando transferência. A esquerda, aguardando transferência, Alfa Kilo. Uniforme Papa Kilo, Papa Alfa Kilo, teu visual com seu tráfego. Curva à esquerda novamente agora, pode cruzar o campo aí no pátio central da pista no 028, na minha escuta, aguardando transferência. Papa Alfa Kilo, vai ser dada a proa depois pelo controle. A esquerda para o cruzamento da escuta da torre, Papa Alfa Kilo. Transfere agora, pode chamar novamente o controle de Salvador 1-9-35, Papa Alfa Kilo. 1-9-35, grato, Alfa Kilo. Ideal, Papa Alfa Kilo. 020. Área proibida de Camaçari. 020 de Alagoinhas, atento à área restrita de Camaçari, o Papa Alfa Kilo. Vai acender a 1.500 pés, está autorizado? Autorizado. 1.500 pés, Alfa Kilo. Ó, Controle Salvador, bom dia, Gol 1260, informação November. Bom dia, Gol 1260, aciona identificação, estou autorizado a chegar da CARI, desça para 2000 pés, velocidade a critério. Altímetro 90 no meio, informe localizador. CARI para 2000 pés, 10 no meio, Gol 1260, informa localizador. Não consegui copiar o POB, confirme. 115-6726. 115, Salvador, 255, seria? Afirmo. 7-2000, autorizado seu táxi via Índia Alfa até o ponto de espera 28. No ponto de espera 286, ajuste no 016. Convite 16, autorizado táxi via Índia e Alfa. Lá 118-6. Obrigado, manhã 726. Bom voo. Ah. Solo Gol 1983, portão 04, informação 90, pronto para o puxa cena. 745, equipe de solo, assim que o bambi objeto em sua causa livrar, táxi foi ainda está autorizado, seu puxa acionar 04, reportando o táxi. Ciente, em coordenação com a saída do web, chamará para o táxi o Gol 983. Estou passando de alimento, mas aqui modula. Porto Seguro será coordenado, guarda-copa, informação em curso é Oscar. Oscar, obrigado. Chama o centro Recife, frequência 03325, ao término 264. No 397, controle. Aí, muito boa tarde, Webjet. Muito bom dia, Webjet 6726, agora com você. Pode estar pronto. Bom dia, Lima tem. Ah, Lima tem, meu, 726. Controle Salvador. 397, como recebe controle? Vale. 397, chame Centro Recife, frequência 3325-264. Atente, o objeto também de 26, manter pro até 13 mil pés, para depois cruzar a direita, tá? Até entrar assim, em aproximação para 17 no 40 agora, mas está afastado 12 milhas. Tá, o controle está ciente, livre decolagem, vento de 360 graus, 4 nós. Autorizado 6726, ciente, manter pro até 3 mil, do tráfego está chegando para 17, estamos iniciando. Alfa até o ponto de espera 28. Quando pronto no ponto de espera 286, bom voo. Índia e Alfa, tela na sua escuta, após 186, gol 1983. Ajuste no 0 no 6. Rio 16, centro, obrigado. Meia decola de Salvador aos 38, transfere 119 decimal 35 agora, bom voo. Cinco, obrigado, um bom trabalho, a 2:30. Pronto, cópia. Pronto, cópia 3602. Então, 3602 está autorizado por seguro, nível de voo 300 via Apple Whisky 50. Decolado 28, após a decolagem, mantém a proa até 3.000 pés após curva esquerda na saída Gole, transição Eval, após Eval direto por seguro. 5072, eu transpondo o controle 1 no 9 decimal 35. Autorizado nível 300 para Porto Seguro, via 350. Decolando a 28, mantém a proa até 3.000 pés após curva esquerda na saída Gole. Vou até a posição Eval, após a posição Eval, está autorizado voar direto por seguro, 5072 no transponder e 1935 é o controle da 3602. Da 3602, cotejamento correto, posição 05, reporte quando pronto, fracionamento push. Cortarás. 4106. Azul 4106, sua identificação, está autorizado a chegar a cara e desça para 2.000 pés, altímetro 1006, velocidade liberada. Identificou, vai descer para 2.000 pés, a velocidade liberada, o azul 4106, o altímetro 1006. Firmo. 04, informaremos, já já. Agora visão para o aeródromo, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, chame torre 1 no 836. Pelo reto. Quebec Kilo. Quebec Kilo, a torre de controle, ajuste no 0,16, vento de 3,40 graus, 5,9, está visual com o campo. Afirmativo, visual com a 1,97. No alinhamento da mesma. Seguinte, eu não avisto o seu tráfego ainda, continua a aproximação, reporte final de 3 milhas, Juliette, Quebec Kilo. Quebec Kilo.